Estamos aqui no Estúdios Pacífica. Ora, diga-me o seu nome, faz favor. Ora, o que é que o senhor está aqui exatamente a fazer? Este senhor aqui, como é que se chama? O que pensa desta banda? Aqui, à procura de cerveja. Já se acabou, já não posso ficar. É dedicada a eles, é dedicada. Esta aqui é dedicada, esta é dedicada. É dedicada, é dedicada quando há de ser julgamento. É uma música. É uma música a favor da proteção dos animais e contra a exploração dos animais. A eles é dedicado. Consigo ouvir os gritos daqueles como eu têm direito de viver, porque são gritos encobertos pela ganância, pelo fazer de ver sofrer e pela falta de humanidade. Não compreendo o porquê. Não compreendo o porquê de mais um frasco de perfume, de mais um cano de lentes, de mais um teste de tíquios, quando por causa disso há tantos das mesmas experiências que sofrem tanto. Sentei a culpa de quando tem na mão prova de resultado dessas experiências na vida real. Não compreendo o porquê de uma festa que não é festa para todos, pois nela há uns que sofrem e os que se divertem. Os que se divertem parecem racionais, selvagens, conscientes do mais um certo bem aplicado. Parece não compreender que não são os seus filhos sentem uma punhalada pelas costas. Os que sofrem são aqueles a quem escorre sangue, a dor, e que têm que defender daquilo que não provocaram e que não conseguem entender. Não compreendo a razão de virarem-se do meio ambiente aqueles que estão felizes, dignos e acima de tudo livres para os colocarem as jaulas, onde irão passar o resto das suas vidas expostos aos olhos daqueles que não querem comparar a vida com a deles, que todos os dias fazem uma tentativa frustrada para alcançar a liberdade. Não compreendo o orgulho de erguer no ar mais um cadáver, fruto de um crime chamado caça. É pedaço assim, é por fazer se goza com vida de inocentes perseguidos até à morte. Não compreendo o porquê da chacina de milhares de seres, pela sua beleza de ter tirado à vida, e por seres que possam causar a sua própria existência, apenas para satisfazer os caprichos de todos aqueles que põem a sua aparência acima da vida do ser humano, ao cruel e não justificado. E eles, animais, também não compreendem o porquê da sua morte, da sua prisão, da sua tortura. Eles gritam, mas nós não os conseguimos ouvir, porque ficámos surdos pelo poder, pela falsidade, pela crueldade. verdade, quer dizer, sou um bocado covarde, porque muitas vezes penso em determinadas coisas e sei que talvez as pudesse realizar, mas tenho medo. Portanto, sou covarde. Medo porque sou um bocado egoísta. Egoísta porque, talvez, por estar muito integrada na minha família, ser filha única é um problema grave, e então tenho medo, eu e medo os meus pais. Eu sei que eles têm medo e, portanto, eu sou um bocado egoísta, um bocado covarde e talvez não faça mais por isso. Atualmente estou numa situação em que tenho medo dos outros, tenho medo de ser ferido nos outros, pelos outros. E em parte, tenho medo também de me refugiar por trás de uma capa que faça os outros terem medo de mim. Olha, a coisa que eu mais tenho medo nesta vida é a morte. Não tens medo de nada? Não. Algum de vocês tem medo de alguma coisa? Eu não, tenho eu. Sim. Da morte. Da morte, sim. Também eu. O medo não existe. O medo é apenas uma sugestão para que as pessoas podem criar dentro de si. Olha, tem medo da guerra. Vida de rotina. O duro foi o teu, mais um que não ficou na história. Trabalha, meu homenzinho, e esqueceste o que tinhas. Uma vida pela frente, decidiste o teu caminho. Não queiras ser mais um homem a perder a tua vida. Ser homem é ser escravo de uma vida de rotina. Que titula Salto. Que bom, não tem refrão, já sabe o que é que é. Pois o público vem para aqui, não é? Vem para aqui, com disposição. Yeah. Escondação Pacífica. Escondação Pacífica. Escondação Pacífica. Escondação Pacífica. Escondação Pacífica. Esta chama-se O Meu Portugal, é dedicada ao Guedes e ao Marcelo. Não estou aqui presente, mas deviam de estar. Guedes e Marcelo eram o antigo baixista e o antigo vocalista. Caralho!